Godoy, boy killer. A cúpula negredo, roçando a bronze. Agora, salama, alegria, ligou. É nós mesmo, voou. Envolvido mesmo, morou. Aqui tá até nada, irmão. Meto tá me entendendo, chapa. Só ligar nós pra contar, não ligar nós pra atrasar. A firme é zica, pode pá. E nesse pá, tamo junto. Escurece os cachorros, de volta pras pistas. Os kit pesadão, sempre atrai as mina. Os moleque boladão, fecha a noite, fecha o dia. De golpe de Galaxy, Troé, Megane, Sérgio K. Luiz Vitor. Torn money, voar os jogos money. No chão desce as gata, nós fecha onde for. Algumas taças de Chandon, conforme ocasião. Meias dama de batom, ouvindo um pesadão na pista do Black Bombom. E ninguém boladão, compartilhando 20% da mansão. Sistema não fortaleceu, muitos de nós morreu. Quando o moleque é minha palavra, não prevaleceu. Vinde blando rato cinza, parça, nós sobreviveu. Portanto agora eu quero tudo aquilo que é meu. Da Vila Madalena, Praia Grande, logo em seguida. Tomar um banho de mar pra tentar curar a ferida. Várias iguarias com a melhor bebida. Juntamente com a família, celebrando a vida. Novamente fui pra pista a bordo de um Zafira. Ganhando cada detalhe enquanto o mundão gira. Um sinal amarelo apareceu no meu campo de vista. Eu paguei os 15 do pedágio e hasta la vista. Sei da onde eu vim, hein? Sei pra onde eu vou. E se a favela tá comigo, eu tô fechado, moro. Chove, chuva, tem lama. Sobe o som nego drama, as quirela, as grama, o sorriso sem fama. Nas vielas, incenso, parede, reboco, remendo, artifício e miragem. Check foi check mate, contenção tá no time. Disciplina com a prima, café bom é da tia. Madoca, grid e coxinha, coisa louca atira. Chefe movimenta a firma, bug knife é quadrilha. Bang Johnson, família, disco funk na trilha. Bandido na picadilha. É o Negreta na linha. Alô, Titi, no calor, no frio. Tô no rolê, se pá, ninguém viu. Junto na parada, entre a cruz e a espada. Nosso bang não falha, tá o Big e o Muralha. Tamo aí sem colete, sem escudo e capacete. Somos linha de frente, entrei na sua mente. Então se rende, respeito e virtude. Roçando a Bronx presente, tá formada